Hello, my friend. How are you? Tudo bem? How are you? This is lesson number one. A aula número um. Lesson number one. Eu sou a Teacher Storm e tô aqui para te ajudar a praticar e aprender inglês. Bora? Let's go!